dentro do prato um pato de penas cinzentas lisas. E no fundo desse prato havia um prato pintado e dentro do prato um pato com uma menina ao lado. E essa menina de tinta tinha um prato mais pequeno e dentro do prato um pato de penas cinzentas lisas. E no fundo desse prato estava outra menina ao lado de um outro pato de penas cada vez mais pequeninas. Se a menina não comia, não via o fundo do prato, que tinha lá dentro um pato de penas cinzentas lisas. Nem via a outra menina, que era bem mais pequenina, e tinha na frente um prato, que tinha lá dentro um pato muito bonito de penas cinzentas lisas, tão pequenas, que até parecia impossível, como a menina ainda via e imaginava o desenho até ao próprio infinito.